do sol de novo vir nascendo lentamente, crescendo entre as colinas, igual a uma semente, fruto doce da manhã, transformando em dia esse fim da noite quieta, calma e um pouco fria, enquanto o sol correr de um a outro horizonte, enriquecendo a terra, dissolvendo água pra fonte, que foi nuvem, chuva, céu, rio, correnteza, adubando o chão, brotando a vida na natureza. Quando o sol nascer, que acorda, cobiça, preconceito, sou pecado. Pra hora que o sol se pôr, dormirei em paz, sabendo que o dia não foi só um dia mais. Transformando em dia esse fim da noite.